Que é inédito, pelo menos nas jornadas. Vamos ter um momento de stand-up comedy, portanto, de pé comédia, não é? É assim que se chama? Com uma rapariga, uma moça que vem de lá também dos Ares do Norte. Espero que ela tenha uma dicção que os outros consigam perceber. A Joana Santos, sinceramente, não sei como é que veio cá parar. E ela vem, quer dizer, vem com a dura missão de nos... Espero que nos consiga até fazer rir com as cenas que nós pintamos no dia-a-dia, provavelmente nas associações. Estou curiosíssimo para saber o que é que nós andamos a fazer. Joana, podes vir? Estás a tempo de te arrepender? Olá, boa noite. Isto também, se correr mal, tem aqui um substituto à altura, não é? Nem não preciso me esforçar muito. Ora bem, depois de expostas veio o postal, que sou eu. Já tivemos canto lírico, já tivemos guitarra clássica, agora venho eu dar-vos um bocadinho de música. Eu sou a Joana, sou médica e nos tempos livres gosto de fazer aquilo que todos os políticos nos fazem quando dizem que não vão aumentar os impostos, não é? Que é rir. Por isso, riam-se à vontade, não tenham problemas. Rir é o melhor remédio, não é? Como se diz, conselho de médica. Geralmente as pessoas acham estranho fazer humor e ser médica, costumam-me perguntar se eu também faço rir os meus doentes. A resposta é sim, quando lhes mostro a conta. Estou a brincar, eu nem sequer vejo doentes, eu sou interna de anatomia patológica, por isso o meu trabalho é com microscópio. Basicamente a minha vida é como a maior parte de nós ao final do mês, vejo a vida por um canudo. E é isso que eu faço. Mas a vida dos médicos já foi melhorzinha, já até vamos fazer uma manifestação para o mês que vem. Eu não sei porque é que os médicos insistem a fazer manifestações com cartazes, com aquela letra de médico, ninguém percebe nada. Mas tudo bem. Como já disseram, eu venho do Porto e acho que se percebe bastante bem. Quem não conhece, acho que devem visitar, apesar de eu estar farta de ver turistas lá. Aliás, o Rui Veloso até vai mudar a música Porto Sentido, vai passar a ser quem vem e atravessa o rio junto à Serra de Pilar. Não vê nada, só vê turistas a tapar. Porque é mesmo isso que está a acontecer lá. Obrigada. Acho que vocês estão a gostar, mas tenho que vos preparar para uma coisa. Assim, estamos nas jornadas de espiritismo, por isso isto não vai ser muito bom, também não vai ser muito mau, vai ser médium, não é? É o que eu pretendo aqui, mais ou menos. Verdade. Mas a verdade é que eu tenho poderes sobrenaturais. Não, eu não sou médium, mas eu consigo ver o futuro nas cartas. Por exemplo, quando recebo uma carta das finanças, vejo logo que o futuro é negro. Logo. É verdade. Obrigada. E então eu descobri o espiritismo, por acaso, comecei a frequentar o Centro Espírita Caridade por Amor, no Porto. Na altura, o meu namorado não aceitou muito bem, dizia: se é seca, porque é que vais? Mas eu continuei a ir. Mas eu percebo que ele não aceita isto, não é? Realmente, o espiritismo é complicado para os homens aceitarem que podem ver a sogra em futuras vidas. Percebo. Aceito. Mas quando me convidaram para vir aqui, eu não sabia muito bem o que é que eu ia de falar. Então, eu tentei inspirar-me no título. No, de unidade do paleolítico e tal, realmente faz sentido, os homens das cavernas já deviam ter mediunidade. Se eu passasse a minha vida atrás de mamutes ou fugir de leões, gostava de saber que tinha outras vidas, né? Aquilo não é vida para ninguém. Mas é bom nós aprendermos com o nosso passado, com os nossos erros. Os portugueses não fazem muito isso. Por exemplo, somos um povo que chega sempre atrasado a tudo e é uma coisa que já vem desde os primórdios da nossa nação. A sério, se repararem, Inês de Castro chegou tão atrasada à coroação que já é morta. Portanto, isto é uma coisa que nós vamos prolongando. É verdade. Mas, como eu estava a dizer, eu conheci o espiritismo e as primeiras vezes que eu frequentei o centro espírita foi assim um bocadinho complicado. Eu ia com um bocado de medo, entrei em pânico quando no fim disseram que íamos ter o passe. Pensei lá, vou ter que pagar 40 euros por mês para adorar as greves. Mas lá fui. Ah. Também fui a uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, achei muito giro, mas também houve partes em que tive medo. Quando disseram que estavam lá a seres vestidos de branco para nos auxiliar, eu pensei logo: será que é o Roberto Leal? Mas não era. Graças a Deus. É claro que estas reuniões vão ser muito facilitadas quando Marcelo Rebelo de Sousa morrer, não é? Porque de certeza que ele vai estar sempre à nossa espera para nos dar dois beijinhos do lado de lá, está resolvido. Vai ser muito mais fácil. Também participei numa reunião mediúnica em que conseguimos contactar com o espírito de Leonardo da Vinci, é verdade. Perguntei-lhe, olha, naquele quadro da Última Ceia, ao lado de Cristo, há sempre aquele dilema, o que é aquilo? É um homem, é uma mulher? Ele diz, eu não ia desenhar ninguém, mas a Maia pagou-me para aparecer. É normal que as pessoas confundam. Por isso, as reuniões mediúnicas são mesmo muito úteis. E é giro eu ter descoberto só o Espiritismo agora, porque eu sempre fui à católica, andei num colégio de irmãs e gostava muito delas. Lembrei-me delas no outro dia porque vi uma notícia. Duas freiras em Itália ficaram fechadas num fim de semana inteiro no elevador. Entraram em pânico, eu acho que não deviam, não é? No fundo foi um workshop de clausura. Não aproveitaram, não quiseram. Mas ser católica é um bocado... É difícil, porque nós nunca levamos tudo até ao fim. Deixamos tudo pelo terço. É? Mas sim, sempre gostei de explorar estas temáticas todas, mesmo as temáticas sobrenaturais, porque eu sou da geração do Harry Potter, que eu acho que há aqui algumas pessoas que também são. A minha personagem preferida era o Voldemort, porque, assim, era má pessoa, mas pelo menos não metia o nariz onde não era chamado. Alguns perceberam. Ok. Bem... Obrigada. Mas sim, sempre gostei muito de Jesus. Acho que ele podia ter sido um ricalhaço. E não, quis ser pobre, ajudar os outros. Mas se ele fosse carpinteiro, ele ia ter imenso sucesso, porque ia fazer tudo em pau santo. Só não foi rico porque não quis. Às vezes as pessoas dizem que eu, por gozar com estas coisas, vou parar ao inferno. E nós espíritas sabemos que o inferno não existe. Mas eu tenho uma ideia muito particular do que será o meu inferno. O meu inferno será mais ou menos isto. Eu acordo a achar que é sábado, mas é segunda-feira. Já estou atrasada para ir trabalhar, vou tomar um banho rápido e o escantador pifou, por isso só com água fria. Saio a correr de casa e não me lembro se fechei a porta e vou ficar a pensar nisto o dia todo, porque já não dá para voltar para trás. Vou correr para o metro chega atrasado e há pinha. Ao meu lado vai um senhor que não sabe que é um desodorizante e vai assim a viagem toda. À minha frente vai um turista com uma mala do tamanho de uma casa sempre para dar-me com ela na cara e eu não consigo dizer nada. Pelo caminho vejo que tenho uma camisola que me faz comichão, mas não vou podê-la tirar até o final do dia. Chego ao trabalho, tenho uma reunião que eu já nem me lembrava que tinha, que era eu a preparar. Para relaxar, a meio da reunião, vou à máquina tirar um café, mas a máquina está avariada e não me dá troco. Pelo menos dá-me o café, mas sem açúcar. Estou completamente passada, então à hora do almoço decido relaxar um bocadinho, vou pedir uma pizza, uma cerveja, mas só há pizza com ananás, eu odeio pizza com ananás, quem é que inventou a pizza com ananás? Então peço uma sopa. Que vem fria, mas pelo menos tem a cerveja, que vem quente. Yeah. O inferno não acabou. O meu namorado liga-me, diz que temos que conversar, mas não diz qual é o assunto, porque estamos a trabalhar. Ok, volto para o trabalho, faço a ata da reunião de manhã, o computador vai abaixo e eu não gravei nada. Com os nervos deixo cair o telemóvel, que desliga, engano-me 3 vezes no PIN, pede-me o PUC, que rei é o PUC. Então desisto, vou para casa. Mas primeiro vou ao supermercado, escolho a fila mais curta, a outra começa a andar mais depressa, troco de fila, a outra começa a andar mais depressa. Chego a casa, vou fazer o jantar, abro o pacote de arroz, aquilo espalha-se tudo pelo chão, desisto, vou ver uma série no Netflix, alguém está a usar a minha conta, desisto, vou para o Facebook, vejo um spoiler sobre a série que eu ia ver no Netflix, e quando estou a mesmo a dar o tilt, chega o meu namorado e eu pergunto-me então o que é que foi, e ele, amanhã são as jornadas de espiritismo e já não há vagas. Portanto, isto vai ser o meu inferno em loop, se ele realmente existir. Mas a verdade é que eu, antes de ser espírita, havia muitas coisas que eu não percebia. E eu nunca acreditei naquela visão de Deus como um homem idoso de barbas. Mas eu achava que Deus era uma mulher. Eu tenho uma teoria, e essa teoria é bastante válida. Para mim, Deus era uma mulher porque primeiro gosta de datas especiais, de incensos, de velas, de flores. Isso é coisa de mulher. Depois, como qualquer mulher, Deus, em todas as religiões... Tem mania de dieta, ou não se come porco, ou não se come carne à sexta, ou então estamos muito gordos, vamos fazer um bocadinho de jejum, sempre. Claro. E se dúvidas existissem, Deus podia ter dito tudo o que queria numa frase? Não, fez a Bíblia. 1000 páginas, metáforas, mistérios, mesmo à mulher. E depois deixou vir o filho cá, deixou o filho ser crucificado, tudo, mas arranjar namorada? Não. Não, é verdade. E se dúvidas houvessem, Deus é mesmo a mulher porque consegue fazer aquilo que todas as mulheres fazem, que é ressuscitar mortos. Sabem aquela discussão que tiveram há 3 anos? Já nem se lembram? aí está ela, a trazer outra vez. Não é? A única coisa que para mim fazia sentido nisto tudo, nas histórias que eu ouvia lá no colégio, era Eva ter sido criada depois de Adão. Faz sentido. As mulheres demoram sempre mais tempo a arranjar-se. Ok, aceito isso. Aliás, não sei se vocês sabem, mas não há muitas super-heroínas porque ainda estão a escolher o fato. E aquilo demora. Vamos lá. Bem, mas como eu estava a dizer, aprendi muito com o Espiritismo, aprendi que a vida é uma universidade, não é? Uma bolsa de estudos. É uma universidade um bocado americana, porque nós estamos nesta vida e pagamos nas próximas, não é? Sempre a pagar. Depois faltamos às teóricas, pagamos nas práticas. Pelo menos o nosso professor não é o Passos Coelho. Olá, nem tudo é mau. Mas eu acho que me tornei uma melhor pessoa com o Espiritismo. Comecei a fazer voluntariado, primeiro com idosos. Tentei fazer um festival de música, um festival de verão para idosos, chamado Nós Still Alive. Patrocinado pela Lindor e Minisson. Sério. Até fiz o cartaz. Idoso, vem viver esta experiência como se fosse a última. Porque pode ser. É? Obrigada. Pois é. Também fiz voluntariado com animais. Adoro animais. Todos. As pessoas às vezes não gostam de alguns animais, por exemplo, pombas. Ah, são os ratos do ar. Sim, elas cagam nas vossas opiniões. Mesmo. Mas adoro cães. Tenho cães, sim. Três cães. Um deles é um cão um bocado artístico, não faz xixi, faz grafitis. E sempre lutei muito pela causa dos animais. Finalmente os cães podem entrar em restaurantes. Agora só lhes falta autorização para saírem dos chineses. Mas isso, com o tempo, vamos lá. Bem, eu acho que o mundo precisa de espíritas. O mundo precisa de pessoas que sejam boas e tolerantes, que neste momento não existem muitas, não é? Por exemplo, o Facebook agora está tudo tolo com o Bruno de Carvalho. Eu acho que o homem é um mártir. E eu vou explicar porquê. Ele melhorou muito o meu ambiente familiar. Antigamente, depois do jantar, os meus pais discutiam se íamos ver a novela ou o futebol. Agora podemos ver a mesma coisa, não é? Dois em um. Abençoado Bruno de Carvalho. Só há uma coisa que me intriga no Espiritismo, que é dizerem que Deus não erra. É assim, eu acho que há uma coisa que está muito mal feita. Que é, neste mundo temos corpo e temos comida. No mundo espiritual não há corpo físico nem há comida. Vamos lá ver uma coisa. Como é que é suposto eu ter um corpo jeitoso num mundo em que há comida? Isto não está bem feito. Até porque eu gostava de ser assim, sei lá, tipo a Carolina Patrocínio. E não agora teve o filho, já está ali impecável, não é? Aquilo não foi um parto, foi um agachamento para ela. Aquilo já é assim, mas é grande. É? Ela teve um filho, nem sequer deu leite, deu suplemento proteico, nem sequer contratou uma ama, contratou um PT. E eu gostava de ser assim, mas é difícil, sobretudo em Portugal, não é? Temos coisas tão boas, doces tão bons. O marketing é que é péssimo. Bola de Berlim, é mesmo bom, mas eu imagino sempre a Merkel a fugir, com o Zezé Camarinha atrás dela a dizer puta crime, puta crime, e não consigo comer. É verdade. Aliás, para me tornar mais fit, tentei ser vegetariana. Não deu, não consigo. Há sempre algo a aprender-me, geralmente um presunto. Mas adorava ser vegetariana para não causar sofrimento aos outros animais. Só que ia causar um sofrimento a um animal muito importante, que é a baleia que mora em mim. E eu sei que ser vegetariana me vai dar mais anos de vida, mas são mais anos de vida sem comer carne. E de cada vez que quisesse ir à mealhada tinha que comer um tomate cherry. Eu não sei se me apetece muito. Mas, e depois tenho medo de perder as estribeiras, não é? Sei lá, o João Manzarra começou vegetariano, agora transformou o cabelo numa reserva natural. Pessoal, não, nunca sabe onde é que há de parar. E agora, eu gostava de acabar isto antes de vos deixar ir jantar, vegetarianos ou não. Mas eu sei que há muitos espíritas vegetarianos. E eu pergunto-me se um espírita vegetariano é desencarnado antes de morrer. É isso. Muito obrigada. Divirtam-se. Obrigada. Obrigada, Joana. E como dizia o Lucas no início e há pouco o Ulisses, não sabíamos como é que iria ser, não é? Primeira vez que estamos a ter stand-up. Comedy espírita e foi excelente. Obrigada, Joana.